Meia dúzia, via Juliette, meia dúzia. meio, tenta forma de troca, com descida 1950. 3816, controle Salvador, sendo identificação desta via, chegada Mar para o Mendigo 050, ajuste altímetro no 0195. 3815, no mês autorizado, direto do Nato. Então, 3816 está autorizado a final do procedimento PLS 7810, desça para 2 mil pés, altimetro no 0 no 5, reporte estabilizado. 2015, com a reportagem estabilizada na BS 7816. Prossiga, Alfax Regilés. É consulente aéreo, autorização para giro de controle em marcha lenta por 10 minutos. Aciente, reporte a pena. Obrigado, Alfax 3, é 3896, estabilizando o visual com a 10. 3896, chama agora, turma. 18, decimal 95. 1895, tá, 3896, obrigado. Torre Salvador, bom dia, eu tá 3896 estabilizado no XOI, aliás, XOI. 3896, bom dia, ajuste no 0, no 5, repórter, trem checado. Machacado, tá 3896. Tá 3896, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 190 graus, 10 nós. Primeiro pouso na 1-0, tá 3896.